De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Beat Sound. Às quintas e sextas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web leva até si a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas e sextas-feiras, às 21 horas. Aqui, na Rádio Antena Web. Às quintas-feiras, acendemos a nossa lareira e contamos-lhe uma história. Histórias. Um espaço radiofónico de Luís Gaspar na Antena Web. Contando-lhe histórias, contos, mitos e lendas. Histórias. Às quintas-feiras, às 20h15 da noite, com Luís Gaspar, na Rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Ação do Click Back Like Cat. Presta atenção a este show de marionetes, onde histórias são vividas, conduzidas no teu ecrã dia a dia. Refletir. Está na hora de novas aventuras. As aulas terminaram, viram de loucuras. Aperta bem o centímetro na viagem. Neste mundo alucinado, onde tudo é miragem. Neste verão eu estou a fim. Pela montra, falta com quem contar os teus momentos que podes partilhar. Juntos sorrimos, cantamos, dançamos e até os momentos tristes partilhamos. Este verão eu estou a fim. Estou a sofá. A festa está no ar, ali a beira-mar, vai ser dia e noite sem parar. É o que queres, porque queres mais. Esta é a receita para as tuas férias ideais. Momento está a aquecer, a festa começar. É muita fruta, morangos com açúcar. É o que queres, porque queres mais. Esta é a receita para as tuas férias ideais. O pico está a bombar, está quase a arrebentar. É muita fruta, morangos com açúcar. Sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Sale a vacilar. rima flow, yo. Vengo con mi son, yo. Radio Chile, yo. Yo. Tengo rumba son con funky, funky. Mando paliva la loca de jumping. Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha. Ves cacharte como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Barro que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Partirte como un lápiz, hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. ¿Quién sé qué tipo que esto lleva punto y bulto? Y analizaremos qué es insulto. Por esto peluto este punto, como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día pa' poner esta cubanía al club. Al que nace con su gracia nadie se la va a quitar. Yo soy dicha si confías en lo que siempre te da. Tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Aos sábados, dê uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal, um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal, às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Perdido no trânsito, desejoso por chegar até à melhor companhia, a Antena Web dá-lhe uma via rápida para lá chegar. Aos domingos, a partir das 8 da noite, Nuno Mitod traz-lhe boa música em Via Rápida, um espaço radiofónico aqui na Rádio Antena Web que se destina a fazer-lhe companhia durante 60 minutos. Via Rápida, aos domingos, a partir das 8 da noite, com Nuno Mitod, na Antena Web. For me, there's no easy way out. again. Twice. Love's got me blind. I can't tell myself. I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head. You got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak, and my mouth can't speak. Fell too far this time. I'm too lost in you. Come in you. Lost in everything about you so deep. I can't see, I can't think. I just think about the things that you do. I'm too lost in you. Too lost in you. Will you whisper to me, and I shiver inside. You undo me, you move me in ways undefined. And you're all I see, and you're all I need. Help me, baby, help me, baby. I lose my mind.

can sin, I am falling. Não te vou ouvir, chega de me deixares triste. Quero sorrir, se precisares de um amigo eu aqui vou estar. Mas se quiseres mais que isso, baby, não vai dar para aprender o caminho. O que é que vai suceder? Vou deixar acontecer. Investe todo o tempo para mudar, para amar quem gosta de ti. Mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui. Investe todo o tempo para mudar, para amar quem gosta de ti. Mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Somebody Será que todos temos um destino e vamos aprendendo a escrevê-lo melhor? Será que o ser humano é tão pequeno que os dias vão correndo e a saudade é maior? Será que tudo faz sentido? E a pergunta é porquê? E quem terá decidido? E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. O sorriso é o nosso sorriso. E eu não te quero perder. Estejas onde estiver, estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Tua alegria não será esquecida. Sabemos que não queres tristezas entre nós. És um exemplo para agarrar a vida. Meu puto, acredita, estarás sempre entre nós. Tua alegria não será esquecida. Sabemos que não queres tristezas entre nós. És um exemplo para agarrar a vida. Meu puto, acredita, estarás sempre entre nós. Até já, meu irmão. Olha por nós aí, vai. Juntos, meu irmão. Estamos juntos. E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. O teu sorriso é o nosso sorriso. E eu não te quero perder. Estejas onde estiver, estamos contigo. E eu não te quero perder. Presta atenção ao que eu te digo. E eu não te quero perder. Encara a estrada como um perigo. E eu não te quero perder. Prometo que não te vais perder. Estejas onde estiver, estamos contigo.